Em Mondaí, 5 horas. Unir as pessoas por meio do entretenimento, da informação. Fazer amigos, estimular relações respeitosas, alicerçadas na verdade. Promover o desenvolvimento socioeconômico, o crescimento político, cultural. Promover o bem-estar, a alegria, a felicidade. Valorizar o ser humano, respeitando diferenças sociais, culturais, religiosas. A Rádio Porto Feliz, sua direção e equipe começam mais um dia com os melhores propósitos. Fique conosco e ajude a viver mais um dia inesquecível. Um bom dia. Rádio Porto Feliz. ZYJ 796, 1530 kHz. Rádio Porto Feliz, Mondaí, Santa Catarina. Bom dia, seu Luiz. Acorda. Vai ligar Porto Feliz. Não vai queimar o achando. Nascimento. Bom dia, Porto Feliz. 5 horas, 1 minuto, muito bom dia, gente da Porto. Estamos chegando, iniciando mais um Bom Dia, Porto Feliz. Opa, hoje é quarta-feira. 15 de dezembro de 2021, metade do mês de dezembro, 10 dias pro Natal, tá quase terminando 2021, gente. Pois é, hoje é o 349º dia do ano, faltam 16 para terminar 2021. 54ª feira, 50ª semana deste ano. Hoje é dia do arquiteto. Alô, arquitetos! Dia da mulher operadora do direito, dia da advogada. Hoje é dia do jardineiro, seu jardineiro. Com a graça do Senhor Jesus, com a graça de Deus, iniciamos mais um programa, meu povo, minha gente. Querido Senhor Jesus, meu melhor amigo, muito obrigado pela saúde, pelas bênçãos que nos dá a cada dia, cada momento. Saúde, alegria, natureza, ar para respirar, água para beber, alimentos para nos fartar. Te peço, ó Senhor, abençoa todas as pessoas que eu amo, abençoa minha família, abençoa os meus amigos, colegas de trabalho, ouvintes, aqueles que estão enfermos, traz a cura. Aqueles que estão aprisionados, traz libertação. Porque o Senhor tem todo o poder. Basta que a gente confie. Dá no Senhor um dia de tranquilidade. Guarda-nos de dia, de noite. Coloca-nos junto do teu coração. Dá-nos força, saúde, nos dá alegria. E que possamos viver sempre na tua paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Gente, é de madrugada, certinho, né? Que o galo é canta. Madrugada. É de madrugada o galo canta, de manhã cedo que se levanta. É o bom dia da Porto Feliz que está no ar. A direção de Erika Quinola, direção comercial do Rock Imo. E apresentação de Luiz Nascimento, mas pode me chamar de amigo. Me faz esse rádio bufar, que o locutor é dos buenos, o programa vai começar. Artiu já o volume do rádio aí, parceiro velho, comadre, bom dia, bom dia. Rádio bufar, que o locutor... Primeira hora do Bom Dia da Porto Feliz tem um oferecimento da Terraplanagem Guidanitz, a sua obra em boas mãos. Telefone do Udo, 988-140410. O telefone do Ingo, 988-140401. E o telefone fixo da Terraplanagem Guidanitz é o 3674-1077. Pois é, o dia começou quente, já, né? 23 graus, a temperatura tá nublada, mas 23 graus, né? É, algumas nuvens, né? Não totalmente nublado, mas algumas nuvens no céu de Mondaí. Tem 30% de possibilidade de chuva. Pode ocorrer alguma pancada irregular hoje, quarta-feira. A temperatura máxima deve chegar aos 33, 34 graus por aí. Amanhã, sexta, quinta, 23 a mínima, máxima 36. E na sexta-feira, sol, 23 a mínima, máxima 37. Sábado, domingo, daí tem previsão de sol também, certo? Ótima quarta-feira, é dia do BRIC, diz o meu amigo Cláudio Andrei Benini, né? Oh, coisa de louco. Programa Bom Dia Porto Feliz. Esse é o Bom Dia da Porto Feliz e a Porto Feliz no seu finalzinho de ano. 5 horas e 10 minutinhos na Porto. O Natal tá chegando.